Nos rendemos a Ti, querido e amado Senhor. Desejosos que nesta noite os céus possam se abrir. Possamos ver um pouco mais da Tua beleza. Possamos receber também um pouco mais da revelação da Tua palavra. Tudo aquilo, amado Senhor, que através do Espírito Santo nos for comunicado, que tenhamos corações responsivos, que possamos dizer sim a tudo aquilo que Tu falares ao nosso coração nesta noite. Nos ajuda, amado Senhor. Sem o socorro do Teu Espírito, nada poderemos. Ó Senhor, nós Te pedimos em Teu precioso e santo nome, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, Senhor. Vale sempre lembrar, queridos irmãos e irmãs, vale sempre lembrar que todas as vezes que o Senhor reúne o Seu povo, Ele deseja comunicar algo a este povo. Ele deseja falar de modo claro aquilo que está no seu próprio coração. Ele tem algo em sua mente. Ele tem algo como conselho para comunicar ao seu povo. E se Ele nos reuniu, Ele deseja fazer isto. Mas muito mais do que falar ao nosso coração, existe um segundo passo, tão importante quanto. Ele deseja que nós respondamos, que nós possamos dizer sim às suas demandas, que nós não permitamos que o que nos for comunicado se perca e nós não sejamos edificados. Lembro-me de um irmão falando a respeito deste assunto da comunicação da palavra e da resposta dos irmãos, que ele chegou a um seguinte pensamento, que a maioria dos irmãos que ouvem a palavra não a retém. Apenas em torno de 10%, seja qual for a quantidade daqueles irmãos que estão na assembleia, apenas 10% é que retém a palavra. E ele disse a resposta, o porquê os 90% têm dificuldade em reter a palavra. É porque quando eles adentraram aquele ambiente para ouvir a palavra de Deus, eles não entraram com seus corações com o compromisso de ouvir o que Deus tem a dizer e com o compromisso de dizer sim às demandas. Fiquei muito feliz de ouvir esse irmão, porque isso confirma exatamente o que temos entendido também com tantos outros irmãos. Então, quando você estiver num reunir, seja este ou qualquer que for, fale no seu coração, Espírito Santo, ache caminhos no meu íntimo e produza vida naquilo que estiver sendo comunicado, para que ao sair do ambiente em que se encontra, eu possa sair desafiado pelas Escrituras Sagradas. Então que sejamos ajudados, irmãos e irmãs, nesta noite. Vamos pegar nossas Bíblias, livro de Mateus, capítulo 6, e vamos ler aqui uma pequena porção deste livro. Vamos fazer algumas considerações, depois vou estar pontuando aos irmãos qual é o encargo específico que nós temos para esta noite junto aos irmãos. Então, Mateus 6, versículos 9 a 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Como meus irmãos e irmãs bem sabem, não somente eu, mas os demais irmãos que têm compartilhado a palavra, nós temos tido como encargo principal o falarmos sobre o reino de Deus, em suas várias nuances. E o Senhor tem trazido a sua palavra através dos irmãos, temos trazido também a nossa contribuição. E dentro dessa leitura que acabamos de fazer, há um detalhe que nós vamos depois tirá-lo e vamos colocá-lo como encargo principal da noite que temos como missão a trazer para os irmãos. Mas antes, porém, seria importante fazer aqui uma espécie de panorâmica a respeito dos três capítulos que falam-nos de modo claro a respeito daquilo que é conhecido por muitos, o Sermão da Montanha, que na realidade é um ensino de Jesus aos seus discípulos, como muito bem disse nosso irmão Ernie no último reunir que nós tivemos aqui à noite. E vocês se lembram que muitas coisas foram faladas pelo nosso irmão que desafiaram nossos corações. E eu mesmo fiz o encerramento desafiando a todos vocês a lerem de modo especial esses três capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus. Pois aqui apresenta-nos a palavra de Deus, o caráter daquele que faz parte do reino. Daqueles que não somente irão reinar quando se estabelecer o conhecido reino milenar, mas daqueles que podem reinar agora, expressando esse tipo de caráter. Mas se os irmãos leram em suas casas, observaram algo impressionante, e chegaram à conclusão que talvez eu tenha chegado também. O que esses três capítulos representam para nós? Um centro de identificação da nossa completa incapacidade. Porque as demandas que o Senhor Jesus faz aqui nesses capítulos são demandas impossíveis de nós atendermos em nós mesmos, em nossos braços. Mas elas estão aqui. Se vocês pegarem esses três capítulos e colocarem ao lado da lei que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, vocês vão chegar a uma seguinte conclusão: se a lei de Moisés, que foi dada a Moisés, era algo impossível de ser atendido, nós estamos de algo absolutamente impossível de cumprirmos, porque as demandas que o Senhor Jesus faz aqui são demandas impossíveis de atingirmos por nós mesmos. Porque ele diz em tantas outras passagens, mas uma que sobe ao meu coração aqui: olha, aquele que lhe ferir a face direita, volta-lhe a outra. Aquele que demandar contigo tirar-te a túnica, dê a ele a capa. Aquele que lhe obrigar a andar uma milha, vá com ele duas milhas. Irmãos e irmãs, quem é capaz disso? Pela manhã foi citado que o único que virou a face, entregou outra face, o único que entregou a capa além da túnica, o único que foi a segunda milha além da primeira, foi o Senhor Jesus Cristo. Mas ele exatamente queria que nós chegássemos a esta compreensão, para que entendêssemos que sem a vida dele em nós, manifestada pelo Espírito Santo, estas demandas jamais serão cumpridas. Então esses textos são para nos humilhar diante da face dele, para que nós, colocando a nossa boca no pó, possamos dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu em mim, através do Teu Espírito, pode me levar a expressar esse Teu próprio caráter através das minhas ações e das minhas reações. Então há tantos outros exemplos que nós podemos dizer. E quando nós tiramos essa pequena porção do capítulo 6, isso faz parte do Sermão do Monte, ou melhor dizendo, e mais fiel sendo, o ensino do Senhor Jesus dado aos seus discípulos. Então há uma porção neste ensino que toca no assunto da oração. Da oração. Tremendamente significativo. E como há pouco falei, já vou dizer logo mais para vocês qual é o encargo principal da noite. Mas ainda precisamos fazer algumas observações. Nós não lemos os versículos 5, 6, 7 e 8 aqui do capítulo 6, mas ali vocês vão encontrar algo muito significativo. Vocês vão encontrar dois modos pelos quais nós não devemos nos apresentar diante de Deus em oração, e um modo adequado pelo qual nós devemos nos apresentar diante dele. Os dois modos seriam que não devemos ser como aqueles religiosos hipócritas que gostavam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, porque eles desejavam uma coisa: serem vistos. E a Bíblia mesmo fala que eles alcançaram o seu objetivo, eles foram vistos. Então aquelas pessoas que oram de maneira hipócrita, é inaceitável isso. O Senhor está reprovando esse tipo de atitude. O outro modo reprovável é orar como gentios, que usam a ladainha, usam a repetição das palavras para tentar convencer Deus através da repetição das palavras. A palavra rezar é repetir palavras, exare no latim, palavras, rezar, repetir palavras, então é uma ladainha. Orar significa estar face a face, olho a olho com Deus, pressupõe. É quando você está face a face com Deus e você pode comunicar o seu coração a Ele, Ele pode comunicar o coração dele ao seu coração. Então, Jesus, então ele dá para nós esses dois caminhos negativos de como não orar, mas ele diz, na passagem que não lemos, mas estamos fazendo uma rápida consideração, que quando nós formos orar, devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, e o nosso Deus que vê, não ouve apenas, mas ele vê em secreto, vai nos recompensar. Esse é o caminho. Mas na sequência, então, na passagem lida, ele nos ensina aquilo que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, ou oração dominical, como está aqui. E para que nós possamos estudar essa oração de modo adequado, o que não vamos fazer, apenas dar pistas aos irmãos, porque vamos pegar um versículo dela aqui, melhor dizendo três, para estudarmos nessa noite, mas vocês podem dividir essa oração em três partes. Em três partes. A primeira parte, vocês vão encontrar três desejos que devem estar no nosso coração em relação a Deus Pai. Três desejos. Pai, santificado seja o teu nome. Não é isso? Santificado seja o teu nome. Segundo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esses são os três desejos. Primeira parte da oração. A segunda parte fala-nos de três pedidos pessoais que nós devemos fazer diante do nosso Deus. Esses três pedidos pessoais envolvem o seguinte: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Aí o segundo é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E terceiro pedido é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal ou maligno. É isso? E a terceira parte da oração tem três motivos pelos quais devemos louvar a Deus. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Então aqui está a oração do Pai Nosso, que ela pode ser estudada desta forma, de uma maneira muito rica. Mas olhando para, então, o nosso encargo específico, olhemos para o versículo 12 desse texto lido, capítulo 6 de Mateus. Eu vou ler o 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. É impressionante essa oração do reino, oração do Pai Nosso. Esse assunto é relevante ou não é relevante? É extremamente importante. Para que nós possamos avançar dentro daquilo que o Senhor quer nos mostrar, a amplitude da manifestação do seu reino, se nós não tratarmos desse assunto aqui, nós não sairemos do lugar. Ele é tão importante que quando o Senhor Jesus encerrou a oração, ele deixou mais dois versículos para nós, interpretando o que ele queria dizer com o versículo 12. São os versos 14 e 15. Põe os olhos aí. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vocês já pensaram de modo sério nesta oração? Queridos irmãos e irmãs, não sou ousado a ponto de dizer assim taxativamente, mas será que nesta assembleia aqui, nós não temos irmãos e irmãs com as suas mentes em forma de cárceres invisíveis, em cujos cárceres há prisioneiros, há pessoas, talvez uma, duas, às vezes está com superlotação, mantendo esta pessoa, irmão ou irmã, que tem esse cárcere invisível, acorrentado? Oh, irmãos, leve este assunto de modo sério. Nós não seremos uma igreja saudável se nós não tratarmos desse assunto aqui. Isso é extremamente relevante. Sonde o seu coração, não precisa dizer amém. Às vezes, nesse cárcere invisível que há na sua mente, atrás dessas grades que mantém as pessoas presas, encontram-se cônjuges, encontram-se filhos, pais, patrões, empregados, irmãos e irmãs, quem está ao seu lado. A hora é agora de dizer: chega. Nós precisamos tratar desse assunto, porque esse assunto é tremendamente importante, senão não estaria aqui. Jesus, ele tocou-nos o versículo 12 e falou-nos a sua interpretação, versos 14 e 15. Então agora eu faço uma pausa dizendo o seguinte: qual que é o encargo principal dessa noite para vocês, para mim, para todos nós? É falarmos do reino de Deus e o valor do perdão. Esta é a realidade. O reino de Deus e o valor do perdão. Ou ele não tem valor? Quantos de nós possamos estar aqui algemados diante desta realidade? Irmãos, quando nós não perdoamos, nós ficamos estagnados, nós ficamos paralisados, nós não avançamos. Nós não avançamos. Nós ficamos reféns daquelas pessoas que supostamente nós estamos aprisionando em nossas mentes. Esse é um assunto relevante que nós precisamos tratar com seriedade. É lógico que Satanás, ele vai lutar contra essa mensagem no seu coração. Ele vai inicialmente encher você de razão. Me perdoe todos os irmãos e irmãs que me ouviram dizer isso, mas eu preciso registrar isso. O meu velho pai, que já está no céu, me ensinou muitas coisas, apesar de ser simples. Mas ele dizia assim: meu filho, o diabo é muito astuto. Ele enche a pessoa de razão. Mas sabe o que é pior, meu filho? Quando a pessoa vai ver, ele tem razão mesmo. E a pessoa se junta naquela razão e não quer ser tratada. A questão do perdão não é um julgamento de que tem ou que não tem razão. É a questão que esse sentimento no seu coração se constituiu em pecado. Ainda que 100% de responsabilidade seja do outro, mas esse sentimento não é do outro, é o seu. Isso tem que ser tratado como pecado. Então, entendo, diante dos meus irmãos, que é um assunto, sim, extremamente relevante. E se nós não tratarmos disso, o inimigo nos mantém prisioneiros e nós vamos ficar como água parada. E água parada é sinal de mau cheiro. É sinal de cultura de mosquitos. É sinal de fabricação de doenças. Irmãos, este assunto do perdão é uma questão de vitória ou fracasso. É uma questão de saúde ou doença. É uma questão de vida ou morte. Não precisamos levar a sério isto. Não precisamos levar a sério esse assunto. Se nós desejamos avançar como povo de Deus, como aqueles que querem responder nesse tempo do fim a tudo aquilo que ele tem como demanda, então nós precisamos tratar desse assunto de modo real. irmãos, não virem a página sobre deste capítulo enquanto você não tratar do assunto. Não vire. Não vire. Porque como há pouco nós, na introdução, falamos, faça com que o teu coração esteja comprometido com este assunto, com esta realidade. Senhor, eu quero tratar. Se é o teu caso, se é a tua luta, de meses, de anos a fio, o momento é agora. Você não precisa marchar mais um momento, um passo a mais, com esse tipo de sentimento no seu coração. Não precisa. O perdão, nada mais é do que uma manifestação de maturidade espiritual. A mágoa nada mais é do que uma demonstração de infantilidade espiritual. Falei bobagem? Por que que nós nos ferimos tanto? Por que que o nosso ego é tão sensível? Porque nós temos um alto valor de nós mesmos. Isso faz com que, então, nesta sensibilidade, nós vamos emitir aí todo tipo de sentimento que desagrada ao Senhor. Então, eu continuo incentivando aos meus irmãos e irmãs, leiam 5, 6 e 7 do livro de Mateus, porque fala-nos ali das demandas do Senhor para aqueles que querem expressar o seu caráter. E pegamos esse pontinho aqui, que Jesus deixou ali para nós. É um assunto extremamente importante. E o Espírito Santo pode perscrutar o seu coração e dizer: esse é o assunto. Permita-me dizer algo para vocês aqui. Não trate dos aspectos inconscientes. Você vai buscar, mas será tudo aquilo que o Espírito Santo trouxer. É este o assunto que você deve tratar diante do Senhor, não é outro, é este, é o que está na margem da sua consciência. Não entre na bobagem de você fazer uma autoavaliação. A Bíblia não nos ensina o voltar-nos para dentro de nós mesmos. Isso é um perigo terrível, você vai encontrar só com a escuridão. Há um texto na Bíblia que fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo eterno. O único que pode sondar e é ir a fundo no nosso íntimo é o Espírito Santo. Se você tem dúvida, fala: Espírito Santo, vem a fundo no meu íntimo e trate desse assunto. Trate desse assunto. Para que nós possamos marchar com uma igreja saudável, uma igreja que se ama, nós precisamos, de fato, vivenciar esta realidade. Vou pedir perdão novamente para as irmãs principalmente, mas vale a pena aqui registrarmos um assunto. Antes de eu dizer o que eu vou comentar logo mais. O andar da igreja é exatamente isso, e nós precisamos estar próximos uns dos outros e caminhar juntos. E quanto mais próximos nós estivermos uns dos outros, mais perdão vamos ter que emitir. Não é? Anda comigo para vocês me conhecerem. Vocês vão ver como que vocês precisam exercitar o perdão para comigo, e possivelmente eu para com você. Então, o andar juntos significa que nós vamos precisar exercitar mais e mais perdão. Porque nós vamos nos tocando, vamos nos conhecendo, vamos vendo as nossas falhas, virtudes, aquilo que nós não gostamos. Não é isso? É fácil nós nos isolarmos. É fácil falar assim: eu não vou mais reunir. Aqueles irmãos não amam, aquelas irmãs não amam. Não é fácil. Agora a história. Eu disse isso para as irmãs numa reunião que temos. Vocês querem se conhecer? Vamos fazer o seguinte: vamos alugar uma van e vamos para a praia, todo mundo junto. Tudo nova criatura. Ó, nascido de novo, uma bênção. Glória a Deus nas alturas, na mais profundidade. Vamos junto para a praia. Alugamos uma van. Vamos chamar o Milton para dirigir. Aí, irmãos e irmãs, nós vamos nos conhecer. Já vamos brigar na entrada da van. quem vai sentar na frente, quem vai sentar atrás. Um vai entrar com um violão, outro vai entrar com um batuque, aqueles que querem dormir. Um quer abrir janela, outro quer o ar-condicionado. Aí nós já vamos conhecendo algumas coisas. Na metade da estrada, um irmão vai falar assim: negócio é o seguinte, eu vou fingir que eu vou comprar um chiclete ali no posto e vou dar o fora dessa van. Muitos desejam deixar a van. Muitos, sabe por quê? Porque incomoda. O caminhar da igreja incomoda mesmo. É o raspa-raspa, no afiar que nós vamos ter o caráter de Cristo. É mais fácil eu me sentir vítima, é mais fácil eu me sentir magoado, ferido, ofendido. Ah, eu não vou me reunir com aqueles irmãos. Que é isso? É mais fácil fugir da van, irmãos. É mais fácil você sentar, ninguém te tocar, e você se deliciar intelectualmente, seja com qualquer coisa que for que você está ouvindo, e ir para casa. Saiba que você não vai sair do lugar. Você não vai crescer. Irmãos, vem para a van. Vamos para a van. Vamos passear juntos. Gente, o andar implica em nós manifestarmos o perdão. É fácil nós escolhermos aqueles irmãos e irmãs que nos são agradáveis, assim como eles fazem o mesmo. E nós vamos crescer? Nunca. Porque nós não vamos obter os aspectos espirituais que o Senhor quer que nós obtenhamos. Nós vamos obter um andar de igreja politicamente correto. Nós não vamos poder falar a verdade, porque se eu falar a verdade para o irmão vai se ferir comigo. Aí então eu trato o irmão na medida em que ele não vai se zangar comigo. E ele faz o mesmo. Isso agrada o Senhor? Isso honra o diabo. Irmãos, não é que nós devemos nos ferir, Deus nos livre disto. Mas nós precisamos ter uma liberdade de andar, de comunicar as nossas realidades. E muitas vezes vamos nos ferir. E quando nós ferimos, aquele irmão ferido vem: você me feriu, então você me perdoa? Perdoa. É o caminhar da igreja. Agora é fácil parar a van e entrar no posto para comprar um chiclete, ó, pum, deixar os irmãos. É assim que muitos fazem. Irmão, nós somos chamados para uma vida de andar juntos. Juntos. Então esse assunto é tremendamente importante. E principalmente onde nós temos aqueles convívios relacionais, porque a igreja é um relacionamento. A igreja, a definição clara, né? Aqueles são tirados desse mundo, né? Chacados desse mundo, receberam a nova vida em Cristo Jesus e são colocados juntos para caminharem. Mas é aqui que começa o tratamento, no caminhar. Mas a igreja, dentro desse aspecto de luz de caminhada, é dentro desse aspecto que envolve o quê? A necessidade dos relacionamentos. E nós precisamos ser verdadeiros nos nossos relacionamentos. Não devemos ser agressivos, mas devemos ser verdadeiros. E o Senhor quer perscrutar o nosso íntimo e tirar todas as bobagens que nós temos dentro dele. Então é relevante? Extremamente relevante. Então estudar esses três capítulos mostra-nos claramente que é um assunto que nós devemos colocar a boca no pó e falar: Senhor, eu preciso desse tratamento. Aí se nós formos honestos, honestos mesmos, quando olhamos para essa oração que o Senhor nos ensinou: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as nossas. Se nós não perdoarmos aos homens, Deus não vai nos perdoar. Está escrito aqui. Significa que você ou eu temos um problema com Deus. E as nossas orações são sim impedidas. Você está à deriva. É sério ou não é sério? Pode ler Bíblia, pode cantar, pode fazer o que você quiser. Mas se você não tratar desse assunto, você não vai ser ouvido e não vai ser perdoado. É a Bíblia que está dizendo. É importante. Não permita que o diabo roube isso de você. Se você precisa desse tratamento, fala assim: Senhor, eu quero ser tratado. Eu quero ser liberto desse assunto. De um passado que me amarra. De grilhões que me mantêm presos. sejam quais forem as razões, desde abuso, não estou minimizando a dor e o sofrimento daqueles que passaram por lutas terríveis em suas vidas, mas seja o abuso, seja uma frustração, decepção, engano, mentira, engodo, não importa, você tem que chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero confessar diante de Ti isto, que esse sentimento me pertence, todo esse sentimento de ódio, amargura, rancor que há em mim, ele é meu e eu quero confessá-lo como meu pecado diante de Ti. Mas, Senhor, por misericórdia, liberta-me. Irmãos, irmãs, vocês podem já começar a dar a chave, já bastante enferrujada, dessa jaula na vossa mente, invisível, onde estão prisioneiros aí trancados, para que o Espírito Santo vá lá e destrave. Abra, deixa embora. Você foi comprado por preço. Os grilhões já foram quebrados, irmãos e irmãs. O escrito de dívida contra nós já foi rasgado. Nós somos totalmente, plenamente libertos. Agora o diabo quer trazer uma nuvem escura sobre a nossa mente, para que nós não tratemos desse assunto. Mesmo que você seja nova criatura, e eu estou falando com esse intento também, você pode estar nesse laço. Você precisa ser tratado desse assunto. Vamos pegar o livro de Salmos, no capítulo 32. Salmos de número 32. Vejamos aqui, versículos 3 a 5. Olhemos para o que a palavra quer nos dizer. Salmo de número 32, de 3 a 5. Observem. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Depois vocês busquem todo o aspecto contextual desse texto, mas observem a seriedade da falta de perdão. Observem como que isso reflete no nosso próprio corpo físico. Enquanto eu calei os meus pecados, você reteve dentro de você. O que que aconteceu com os seus ossos? Envelheceram. Eu não seria irresponsável de dizer aos meus irmãos e irmãs que todo problema ósseo, de osteoporose, tem a sua origem nesta questão de mágoa e amargura. Mas eu posso dizer que muitos adquirem osteoporose por falta de perdão. Entram no caminho da mágoa, rancor e avanço para a amargura, que lançam suas raízes e destrói uma pessoa. Os estudiosos dizem isto, que 60% das doenças que os homens têm, na realidade, elas são somatizações. Ou seja, soma, corpo, é aquilo que vem de uma emoção completamente desequilibrada, não ajustada, e lança toda essa carga para o corpo. Aí nós precisamos comprar paz na farmácia, nós precisamos comprar alegria na farmácia, porque nós estamos somatizando aquilo que foi nascido, né, teve a sua origem na nossa no nosso desequilibrado emocional. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Segura a mão aqui e vejam o oposto, para nós fazermos o contratexto. Provérbios 15, verso 30. Segura o dedo aí por enquanto. Provérbios 15, verso 30. Só para vocês virem Como que se fortalece ossos pela palavra de Deus? Provérbios 15, verso 30. Todos acharam? Diz assim: o olhar de amigo alegra o coração, e as boas novas fortalecem até os ossos. Olha só. Então vejam que nós temos uma toxina para os ossos, mas nós temos também um remédio para os ossos. Boas novas. Oh, irmão, sejam quais forem elas, e ainda mais aquelas que brotam no coração do nosso Senhor, quando você encontra o pleno e a plataforma do descanso, os teus ossos serão abençoados, você receberá saúde. Veja só que coisa linda. Então, Salmo 32, quando nós guardamos, nós temos esta realidade negativa, essa toxina que vem sobre nós. Aí o verso 5 vai dizer: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Não vamos ampliar muito aqui o pensamento, porque existem os aspectos relacionais nossos diante de Deus, mas existem os nossos aspectos de relacionamentos com aqueles que estão à nossa volta. Mas em ambos os aspectos, o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Então o Senhor precisa nos socorrer nesse assunto. Nos ajudar. Nos ajudar. Você está consultando o seu coração? Permita que o Espírito Santo faça. Deixa Ele fazer esta consulta, porque Ele vai lhe levar para a luz. E você só verá a luz de maneira real sob a luz dEle. Na tua luz, vemos a luz de Salmo 36, verso 9. É na luz dEle. Então Ele remete-nos para a luz. E ali você vai ver tudo aquilo que você precisa ver. Não que você não precisa ver. O diabo vai mostrar muitas coisas que nada tem a ver. Mas o Espírito Santo vai focar. Pum! Esse é o ponto. Aí você, quando tem essa revelação, fala assim: Senhor, eu quero colocar este assunto diante de ti e confessar que é o meu pecado. Eu quero confessar. Sabe o maior presente que Deus nos deu? É o arrependimento. Existe o arrependimento inicial, quando é aquele que, quando pela primeira vez ouvimos a palavra de Deus, somos tocados e convencidos pelo Espírito Santo, confessamos diante dele o nosso pecado, confessamos. Aí nós nos arrependemos diante do Senhor e vem toda uma obra maravilhosa que é realizada em nós. Esse é o primeiro ponto. Mas aí a nossa jornada, ela precisa ser uma jornada aonde o arrependimento precisa ser constantemente exercitado. Familiar, entre cônjuges, relacionamentos pais-filhos, filhos-pais, entre irmãos. Irmão, estou arrependido. Talvez nós não usamos nem esta palavra especificamente como se fosse um toque mágico. Mas o teu gesto de uma retratação é o gesto de um arrependimento. Imaginemos só por um pouco, sem o arrependimento, que desastre seria a nossa vida, vivendo debaixo de um peso de culpa maligno, debaixo do tacão da agressão, de acusação de Satanás. Mas nós não precisamos ficar nem um minuto a mais com qualquer peso de culpa. Imagine Saulo de Tarso. Ele não foi um assassino? Foi um assassino. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor tratou de tal forma com ele, que ele, ainda que tenha feito o que fez, mas ele era um homem perfeitamente livre. A sua mente, ou na sua mente, não havia uma jaula invisível de acusação. O inimigo não achava brecha nele, porque quando o inimigo olhava para ele, ele via sangue. Não de Paulo, mas o de Cristo. É ele. Então nós não precisamos carregar. Nós não precisamos. Então, dentro desse assunto, perdão, que é muito amplo, é apenas uma fatia que a gente pega para abordar os irmãos, para mostrar a relevância desse assunto, nós precisamos entender que esse perdão, ele é aplicável tanto no aspecto horizontal como no aspecto vertical, ou seja, nós precisamos tratar-nos uns aos outros dessa realidade. Falamos há pouco que o caminhar implica em exercermos mais o perdão mútuo. Mas nós temos que tratar diante do Senhor. Mas devemos tratar conosco mesmos. Muitas vezes nós ficamos debaixo de uma acusação de Satanás. E nós mesmos não nos perdoamos. E achamos que nós vamos trazer o chicote da aflição para nós pagarmos o preço do nosso pecado. Eu devo ficar triste na minha vida porque o que eu fiz foi tão feio. Não, mas eu tenho que me punir. Não é possível ter feito um negócio desse. Isso significa que a tua justiça está acima da do Senhor Jesus. Você tem que falar assim: Senhor, o que eu fiz foi um pecado extremamente horrível, mas eu me apoio na tua obra, no teu sangue derramado naquela cruz, que me perdoou de todos os pecados. Levante-se daquele momento completamente perdoado, limpo no sangue de Cristo, e prossiga. Então existem esses aspectos que envolve o assunto perdão, mas existem os aspectos externos, aqueles relacionamentos que estão no nosso dia a dia, no nosso trabalho, onde nós servimos, trabalhando de qualquer forma, e ali nós temos oportunidade para ferir e sermos feridos. Qual vai ser a nossa reação? Qual vai ser? Essa é a grande questão. É o mesmo princípio. Porque como cristãos, nós somos cidadãos do reino. Nós devemos liberar o perdão constantemente a todos aqueles que nos ferem. Porque se você não liberar esse perdão, você vai criar uma jaula invisível na sua mente, um cárcere invisível, e você vai aprisionar alguém. E este alguém vai destilar os ácidos dentro de você mesmo. Que na realidade não é o alguém, é você mesmo. Vejamos Salmo 139, para fazer uma pequena consideração para vocês aqui. Salmo 139, onde tem uma descrição maravilhosa da onipotência, onisciência, onipresença de Deus, quando nos versículos 13 a 15 há uma porção muito linda que nós devemos fazer uma pequena observação aqui. Salmo 139, 13 a 15. Presta atenção. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Eu vou ler o 16 também. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. O que eu quero chamar a atenção a partir dessa leitura é que a criação de Deus, ela é absolutamente perfeita e cheia de beleza. Tanto é que promoveu um assombro no coração do salmista. Assombrosamente nós fomos formados. Isso significa o que para nós? Quando Deus nos formou, Ele nos formou para que nós tivéssemos características muito particulares. Ele formou o homem para que ele pudesse enfrentar-se em pesadas cargas, para que o homem pudesse suportar a pressão do trabalho. Ele deu condições ao homem. Porém, Ele não criou o homem para que ele suportasse carregar mágoas em seu coração, rancor em seu coração, sentimentos de ódio no seu coração. Isso advém por causa do pecado. Deus não criou o homem para que ele fosse um portador desse tipo de sentimentos. Não criou. Então é por isso que nós ficamos completamente desestruturados emocionalmente, porque nós trazemos um peso sobre nós que nós não temos condições de carregá-lo. Por quê? Porque você e eu não fomos criados para isto. O pecado fez isto. Mas com a obra de Cristo em nós, nós podemos experimentar uma perfeita e plena libertação. Você não precisa carregar mais um momento esse sentimento no seu coração. A ansiedade, por exemplo. Estamos falando do perdão, mas foquemos aqui a ansiedade. A ansiedade tem destruído muitas vidas. A ansiedade e a preocupação têm mantido pessoas também em cárceres, acorrentadas. Elas não celebram a vida, não conseguem gozar a vida, porque tudo é muito tenso para elas, tudo é muito difícil. Aí vocês vão se lembrar comigo de um cântico. Não vou cantar. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Oh, que cântico mais verdadeiro. Que cântico mais verdadeiro. As pessoas estão sendo consumidas pelas suas preocupações e sem ansiedade. Não é? Sabe por quê? Porque nós não fomos criados, aquele assombro de criação não tem nada a ver com o que nós vivemos hoje. Sabe por que você e eu sofremos? Porque nós estamos desajustados com o que Deus tem para nós. E quem sabe dentro de um todo, o que pode estar nos amarrando, impedindo de nós avançarmos, sabe o que é? Falta de perdão. Falta de perdão. Então somente o Espírito Santo pode perscrutar e lá no fundo e falar assim: olha, trate desse assunto. O que vai lutar é o seu ego. O que vai enroscar é o seu ego às mãos do diabo, porque ele não vai deixar você tratar desse assunto. E concernente a esse assunto, tem três frases do Otman Nee aqui que eu anotei e vou ler para vocês. Porque o assunto do perdão, o assunto daquela oração, é o assunto do reino. Nós precisamos ser livres, termos o coração completamente livres, para poder ser aqueles que servem ao Senhor. Porque nós, se estivermos enroscados em nossos relacionamentos, estaremos servindo a tudo menos o que achamos que servimos, que é o Senhor. Três frases apenas. Diz assim: se não perdoarmos uns aos outros, não somos um povo do reino e não poderemos fazer a obra do reino. Watchman. Uma outra frase dele: nenhuma pessoa rancorosa pode estar na obra do reino. Watchman. E por fim, mais esta frase, para mim é especial: na realidade, quando desenvolvemos um problema com os irmãos ou irmãs, desenvolvemos um problema com o Senhor. Você enroscou com teu irmão, com a tua irmã? Não, você enroscou com o Senhor. Gostei dessa frase aqui. Este não é um assunto insignificante, irmãos. Este é um assunto extremamente importante. Se você quiser avançar, se nós desejamos como povo de Deus avançar, então nós vamos tratar desse assunto. Perscruta o teu coração. Permita que o Espírito Santo vá e faça a varredura dele, para que você encontre caminhos e possa experimentar, de fato, um genuíno perdão. Há muitos exemplos que nós podemos dar. Tem alguns que vêm aqui ao meu coração e mente agora. Lembro de um irmão, ele conta, ele é um psiquiatra cristão, o nome dele é Kurt Koch. E ele conta a experiência de uma mulher, esposa de um fazendeiro, que estava à morte. Estava na fazenda à morte, porque tinham buscado qualquer tipo de ajuda e ela foi levada para casa porque não havia mais nada o que se fazer por ela. E esse irmão então conta que um missionário foi visitar essa senhora e lá ficou 2 horas ouvindo aquela senhora falar das suas culpas, dos seus pecados. 2 horas ela pôs para fora. Não sei exatamente, não está relatado nesse nesse testemunho os detalhes, mas aquela mulher pôs tudo para fora, era irmã, confessou os seus pecados, confessou todas aquelas culpas que de fato eram genuínas, eram delas mesmas, mas a acusação a estava destruindo. Finalizando a história, simples porém poderosa, passaram-se 30 ou 60 dias, esse mesmo missionário vai lá, quem ele vê cantando no terreirão, varrendo com a vassoura, espantando as galinhas? Essa irmã. Sabe por quê? Ela confessou, recebeu o perdão e pôde perdoar. Isso é uma realidade. É uma realidade. Então, insisto nesse aspecto. É tremendamente significativo nós tocarmos desse assunto. Nós temos mais outra passagem a considerar, do livro de Mateus. Mateus capítulo 18. Há tantas outras passagens que poderão ser consideradas. Mas eu creio que estas que estamos pontuando são suficientes para desafiar o nosso coração. Mateus 18. A leitura, que nós não vamos fazê-la toda, é do versículo 23 ao 35. Quem já não passou por esta passagem? Quem já não olhou para ela, já considerou, já ouviu compartilhar sobre essa passagem? É uma passagem extremamente rica. Nós nunca vamos esgotá-la, graças ao Senhor. Mas aqui conta-se a história, né, daquele rei que buscou ajustar contas com seus servos. E um deles devia, diz a palavra de Deus, 10 mil talentos. Só para que a gente já faça uma conta rápida, sem tomar muito tempo. Depois nós vamos fazer essa divisão pelos denários, que envolve a outra dívida. São 60 milhões de denários, que representam 60 milhões de dias de dívida, ou seja, uma conta impagável, esses 10 mil talentos. E este servo que devia todo esse montante, não tendo com o que pagar, foi lá, suplicou diante do seu senhor. Ele até, a gente não entende porque ele disse, ó, ser paciencioso e tudo te pagarei, mas de onde ele ia pagar? E a gente às vezes tenta negociar com Deus, mas graças ao Senhor, ele nem bola deu para essa colocação que ele fez. Ele compadeceu-se daquele servo e perdoou-lhe, diz lá, toda a dívida. Isso fala-nos da obra redentora. Fala-nos que nós, como este servo, que devia 10 mil talentos, nós temos uma dívida impagável diante do Senhor. E que nada nesse universo, somado, poderia ser oferecido para Deus para que a nossa conta fosse quitada. Nunca. Nunca. Então nós recorremos a essa, entre aspas, negociação. Nós olhamos para a obra que ele fez em Cristo Jesus e simplesmente disse assim: olha, receba esta obra em seu coração. Olhe para o meu filho, para a sua obra. Encontre nele, em sua obra, a perfeita justiça que você precisa. A tua justificação, o teu perdão. Se você crê, você é completamente perdoado. Então você e eu nascemos de novo, desta forma. Quando nós recebemos esse perdão maravilhoso, quando nós nos oferecemos diante do Senhor com essa dívida impagável, essa é a nossa condição. Jamais poderemos acessar a Deus com qualquer outro caminho a não ser aquele que Ele mesmo nos proporcionou, que é o Seu Filho, e a obra dele, o seu sangue que nos leva para essa experiência. Esse é o primeiro ponto, a primeira parte do estudo, desses versos citados. Mas na sequência, este servo que foi totalmente perdoado, tinha um conservo, e que devia, segundo aqui, 300 denários, é isto? 100 denários, perdão, 100 denários, que corresponde a 3 meses de serviço. 3 meses de serviço. O que ele fez? Aquele conservo teve o mesmo gesto que ele teve diante do seu rei. olha, ser paciente, tudo isso eu te pagarei. Qual foi a reação desse servo? Dura, áspera. Ele não perdoou e mandou lançar em prisão. Ele, tudo que era dele, e não sairia dali até que toda a dívida fosse paga. Sabedores desse acontecimento, alguns foram lá diante do rei e falaram assim: olha, aquele servo que foi perdoado daquele montante fez isso com o seu conservo. O rei falou assim: servo mau, malvado, já numa relação com ele, eu te perdoei aquela dívida, porque você me suplicou, e você não pôde perdoar essa outra, então você será lançado, diz aqui, aos cárceres, aos verdugos, e você ficará preso ali, até que você pague toda a dívida. Que são esses verdugos? Aqui, a palavra está falando-nos de um servo que passou pelo novo nascimento. Então, coloquemos aqui agora, dentro da nossa realidade. Você foi perdoado de uma dívida impagável, nasceu de novo. Agora você tem uma questão com o irmão, com a irmã, ou com a pessoa que mesmo não seja irmão ou irmã. Guarde bem isso. Qualquer dívida que você e eu contrairmos dentro dos nossos aspectos relacionais, sempre será uma dívida menor daquela que nós fomos perdoados. Então não há desculpa para você, não há desculpa para mim. Que não importa o pecado que o irmão cometeu contra você, o irmão ou teu auxiliar de serviço, não importa, ele será menor, esta dívida será menor do que aquela que você foi perdoada. Então não tem desculpa para você, nem para mim. Mas o que significa isto? O rei vem de modo incisivo e manda que aqueles verdugos surrem aquele servo. É interessante que ele mandou aprisionar aquele conservo, não foi isso? A pergunta que eu faço é: quem era o prisioneiro? O verdadeiro prisioneiro, o servo ou o conservo? É verdade que o conservo estava atrás de possível grades visíveis, mas aquele servo, ele criou uma cadeia invisível de rancor, de falta de perdão, de mágoa, de ódio contra aquele conservo. E estes são os verdugos que começam a chicotear aquele servo, porque ele não tem um coração perdoador. Lembre-se, nós não fomos criados para expressarmos esse tipo de sentimento. Isso gera doença em nós. Então, quais são os verdugos que muitos têm em suas mentes? São aquelas pessoas que vocês mesmos aprisionaram. Porque aquelas pessoas provocaram sentimentos de... elas provocaram em você os seus sentimentos de mágoa, de falta de perdão, de competição, seja do que for. E você fica então com essa cadeia invisível. Isso se torna verdugo. Entende? Esse é o ponto. Então, quem é que verdadeiramente estava preso? Era o servo. Aquele conservo experimentou aquela situação ruim do servo. Mas aquele servo era o verdadeiro prisioneiro. É assim com a gente. É assim. Irmãos, o Senhor nos chamou para sermos completamente libertos. Libertos. Como vai seu coração, sua mente? Não importa o passado, não importa se a pessoa está viva, está morta, a questão é que há caminhos para que você encontre aí a sua plena libertação, completa. Será que precisa falar mais alguma coisa? Eu acho que não. Então, o reino de Deus e o valor do perdão. Como que nós vamos avançar? Atender as demandas do Senhor, se nós não estamos nem passando nesse primeiro teste? Nós precisamos ter uma mente limpa, irmãos. um coração puro, para que o Senhor ache caminhos em nós, olhando no sentido positivo do que o Otmani falou, que nem um rancoroso, nem a falta de perdão permite-nos estar servindo no reino de Deus. Um coração leve, um coração nas mãos dele, se torna então a instrumentos nas mãos desse Senhor na edificação do seu reino. Irmãos e irmãs, temos sido chamados para uma vida de plena libertação. Eu tenho mais uma passagem apenas para citar para vocês. Está em Miqueias. Miqueias. E esta passagem fala muito ao meu, eu creio, ao nosso coração. Passagem esta, com certeza, conhecida. Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19. Veja que pérola nós temos aqui. Miqueias capítulo 7. Antes de Naum, vocês têm o livro de Miqueias. É depois de Jonas, antes de Naum. Miqueias 7, versos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Miqueias 7, 18 e 19, os versículos. Assim diz a palavra de Deus. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que texto confortador. Isso tem um significado muito lindo. Assim como o mar tem a sua profundidade, assim é o tratamento do Senhor para com a nossa vida. Quando nós confessamos, quando nós ousamos a expor nossos corações diante do Senhor, Ele vai tratar de tal maneira esta questão colocada diante dEle, que aqui está bem representado: pegará todos os nossos pecados e os lançarão nas profundezas do mar. Ou seja, apartar, como disto Oriente do Ocidente, as nossas iniquidades dele. É assim. Mas para tanto, se faz necessário confessar. Confessar. Confessar. Muitos anos atrás, aqui em Londrina tinha uns movimentos interessantes e alguns frutos foram colhidos. Existia um movimento que, vez por outra, acontecia, chamado Londrina em Chamas. Talvez alguns de vocês se lembrem. E era feito lá no Moringão, Londrina em Chamas. Então, ajuntava irmãos de todas as realidades, iam lá e tinha uns cantos, aí tinha uma pregação, etc. Mas a história é a seguinte: um irmão, meu irmão mexia com restauração de móveis, e as pessoas vão lá, encomendam seus móveis, vão dando cheque, e os cheques vão voltando. E esse irmão tinha um bolo de 30 cheques embrulhado no elastiquinho no bolso, porque ninguém pagava. Ele por onde ele ia, ele andava com aquele bolo já tudo sujado, assim, sujo na mão e no bolso, porque vai que ele encontra uma pessoa, ele cobraria. E ele resolveu ir nesse lugar aí, chamado Londrina em Chamas, e botou o que no bolso? Botou os 30 cheques, embrulhadinho, elastiquinho, tudo sujinho. Ele falou assim: vai que eu encontro lá alguém, eu já, tá aqui o cheque, tá aqui o cheque. Alguém deve alguma coisa aqui? Não, né? Não, né? Pois eu apresento o irmão para vocês. Mas ele foi com aquele bolinho, falei: vai, tá até suadinho, mas vai que eu encontro, né? E lá ele estava na parte, no anel superior, e só observando, estava nem olhando lá as coisas. De repente ele vê uma mulher lá embaixo, bem perto ali do palco ali, e a mulher estava lá na frente. E ele falou: conheço. Já. E foi descendo, foi em direção, já foi separando, eram três cheques, foi separando para chegar lá, assim, diante do Senhor, diante dessa plateia, ele vai me pagar, porque como é que ela vai ir? Ela chegou, o Espírito falou para ele assim: entrega os cheques para ela. Mas Senhor, devolva os cheques para ela. Mas Senhor, eu estou precisando da grana, Senhor. Devolve. Ela chegou lá, ela falou assim, ó, esse cheque te pertence. Virou as costas e foi embora. De jeito. Passaram-se 3 meses aproximadamente. Ele recebe um telefonema. Ô, fulano, aqui é tal, tal. Quem é tal? Ah, sim, lembro, lá no Moringão, lembro. Escuta, você pode vir aqui que eu quero pagar os cheques. Eu falei, como assim? Eu quero pagar os cheques. Aí ele foi lá. Ah, perdão. Ele chegou lá e falou assim, olha, quero contar minha história para você, essa mulher. Olha, eu estava desesperada da minha vida. Ela não conhecia o Senhor até então. Eu estava desesperada da minha vida. Eu não sabia o que fazer, estava toda destruída. Meu relacionamento com meu marido, com meu filho, tudo abaixo. E a história foi o seguinte, eu queria fazer uma reforma nos meus sofás. Meu marido não queria. Ele falou, não é tempo. Não, mas não é tempo. Aí eu fui em cima do meu filho. Meu filho deu 3 cheques. E os cheques voltaram. Arrumei uma confusão com meu marido. Meu filho perdeu a conta no banco. Eu estou nessa situação. Mas quando eu estive lá no Moringão, eu entreguei minha vida para o Senhor. Falei, Senhor, minha vida está destruída. Tá. Eu quero que o Senhor faça uma obra. Eu que me entrego totalmente diante de Ti. E ela se entregou. E naquele momento ele chegou. E entregou os cheques nas mãos dela. Sem saber de tudo isso que estava acontecendo. Aí ela falou assim, agora eu posso pagar. Porque o Senhor restaurou. Porque com aqueles cheques ela conseguiu reabrir a conta lá do filho. Buscou a reconciliação com o marido. Porque uma vida diferente estava nela. Porque um irmão usou a perdoar uma dívida. Isso é um fato acontecido aqui. Então até quando a gente vai carregar uma massinha de cheque no bolso, irmãos? Seja isso figurativo nesse instante. Irmãos, perdoem. Abra a gaiolinha, a porta da gaiolinha, deixa voar. Essa jaula invisível vai destruir a sua vida. Vai destruir. Então o que acontece? Nós precisamos, irmãos e irmãs, abrir essa jaulinha. Deixe que o Espírito Santo faça isso. Oh, irmãos e irmãs, o Senhor quer que nós vivamos uma vida de liberdade. Então, por que nós falamos hoje do reino de Deus e o valor do perdão? Por isso. Por essa razão. Então, eu quero da minha parte aqui concluir orando e deixar na liberdade. Podemos, se os irmãos assim desejarem, os irmãos podem orar, se expressar e entender que o momento é este para nós nos colocarmos diante do Senhor. Vou orar e os irmãos que tiverem assim liberdade, façam o mesmo. Nosso maravilhoso Pai, nós te damos muitas graças porque o Senhor nos mostra um caminho, o Senhor nos dá caminhos seguros. E nós queremos confessar que somente em teus caminhos nós podemos ter um andar de igreja saudável, um andar de vida saudável, um andar de famílias saudáveis, um andar de relacionamentos saudáveis. Ó, bondoso Deus e Pai, visita-nos. Tu conheces o nosso coração, tu sabes perfeitamente daquilo que se faz necessário no que concerne aos tratamentos de nossos corações. Então nos ajuda, nos visita, Senhor. Eu te peço isso junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.